nos 220 volts, nos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro não percebeu do ano. Vai ser essa, Max? Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. Pra que medir força com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos nossos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Coloca um chapéuzinho ali pra eu. Recolhe eu. Vou sair pra 15 ganhar dinheiro, cara. Na vida de pastor já era. Eis-me aqui, Deus. Tão pequeno e tão frágil. No teu universo infinito, me pergunto, como é esse Deus tão grande e tão misterioso? Em toda a sua grandeza, tu podes tocar tão manso uma simples poeirinha como eu. Navegando neste céu, te descobri fonte de luz, força tão desesperada. Como a gente ficou amigo, imagine poder contar contigo, Deus. Ele é meu amigo. A gente conversa de noite. O tempo vai passando e nem percebo. Metade dos que me ouvem falam enlouqueceu. E não é de enlouquecer pensando bem em um cara como eu. Ter um contato com o Criador do Universo. Se é muito pra qualquer cabeça limitada, sinto muito. Só é a figura mais disponível a qualquer hora. Parece qualquer hora, não lembro. No meu ser, do meu ser. Não é mais a letra. O mundo acabará amanhã de manhã. Extra. Pequeno pioneiro. Ei, Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente. Você já estava preparado. Passou a vida juntando riquezas. Alguém já lhe disse? Ninguém pode lutar um dia. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Extra, extra, extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Extra, extra, extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Trago o Johnny, prepare seu caminho. De que adianta ter o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta o homem de sua alma? Já é tempo de olhar pra dentro, ser muito mais que Deus. Ninguém pode comer 20 pratos por dia. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Extra, extra, tirão sua alma, louco. Pobre Johnny nem sabe que tem uma alma. Momento Renascer. Tá todo mundo aí? Pô, até manicure aqui, até cabeleireira. Porque eu sou muito macho, não entendo essas coisas. Isso aqui é legal, ó. Dali. Geração vai e geração vem. Geração vem. Não é? Ai, mosquito do caramba. Vai, geração vem. Então, lá do começo, então. Geração vai e geração vem, e a terra permanece pra sempre. Do pó vem ao homem, e ao pó vai voltar, e suas riquezas vão ficar. Levanta-se o sol, põe-se o sol, e a sua origem retorna novamente. Que retorna Deus e homem, perfeita união. Novo e nada tão velho, as vidas do império. O homem é uma cruz, vida e luz. Jesus, o Cordeiro de Deus, levanta-se o sol, põe-se o sol, e sua origem retorna novamente. E o que nos resta, se não retornarmos aos seus, Deus me direito. Tá aqui, ó. Primeiro amor? Tem só na apostila que tem. Vou voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Não lembro. Vamos então aí, vamos começar. Pegou lá? O que que é? Não sei essa. Eu não sei essa. Tava baixo o tom e eu tava me esguelando aqui. É bemol isso aqui, né? Devia ter deixado, agora foi. Agora... Amém. Tô esperando você. Vamos lá, vamos ficar de pé. Não, mas tá, cadê o Fábio? Ah, tá lá. Que música vocês querem cantar nessa manhã? Que eu saiba tocar. Vivifica, Jesus. Qual aí? demorou demais. Ô, mas vou cantar sozinho aqui? O pessoal do louvor aí não vai me ajudar? Vamos aí, vamos aí. Cadê? Sozinho, nada. Tô, já aumentei meio o tom ainda. Cadê o Bob? O Bob sabe as músicas velhas. A Giovana também. Vem, Jô, vou cantar só música velha. Soberano? Nossa, eu não tirei ela de novo. Mas acho que nem tem a letra dela aí. Vou fazer o aqui só. Só fica fazendo o aí. Cadê teu aparelhinho aqui pra você ficar fazendo barulhinho aí? Tá sem garganta, Bob? Você pega ali. Ajuda. É, ministrar um louvor. Libera o... esse. Ei, ei, ei, ei. Deixa. Eu vou tentar. Tá, vamos qual? Vamos qual então? Qual que vocês querem? Pode ser Rei do Universo mesmo? Ah, não? Nossa, não lembro tocar essa música. Só um pouquinho, galera. Levanta suas vozes ao Senhor. Eu te adoro, Rei do Universo. Tua glória está sobre a terra. E os anjos louvam o Senhor. Anjos te louvam, homens proclamam. Glória sejam dadas ao Rei do Universo, Deus Criador de todas as coisas. E glórias ao Senhor. Glória sejam dadas ao Rei do Universo, Deus Criador de todas as coisas. Eu te adoro, diga ao Senhor. Eu te adoro, Rei do Universo. Tua glória está sobre a terra. Anjos te louvam, homens proclamam, assentado em seu trono, tu és meu Deus. Glórias sejam dadas ao Rei do Universo, Deus. Criador de todas as coisas. Glórias sejam dadas ao nosso Rei. Glórias sejam dadas ao Rei do Universo, Deus Criador de todas as coisas. Suas vozes, quero ouvir. Glória sejam dadas ao nosso Senhor, mais uma vez, bem alto para o Senhor. Glórias sejam dadas ao Rei do Universo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Salvador das nossas vidas. Aleluia, Senhor. Aplaude ao nosso Deus. Nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Todos esses dias, as nossas leituras, tudo que nós temos feito, Senhor, deu para ver que nós estamos com a alma totalmente com sede e fome do Senhor, ó Pai. Aleluia. Minha alma tem sede de Ti, Senhor. Nossa alma tem fome, Senhor. Minha alma tem fome do Teu amor. Só em Ti encontrei a vida. Só em Ti eu tenho a paz. Seu amor em mim transbordou. Tenho sede de Ti, Senhor. Minha alma clama por Ti. Tenho sede de Ti, Senhor. Minha alma clama por Ti. Minha alma tem sede de Ti, Senhor. Fome do Teu amor, Senhor, nós temos. Minha alma tem fome do Teu amor. E só em Ti, Senhor, nós encontramos só a vida e a graça. Encontrei a vida. Só em Ti. Só em Ti eu tenho a paz. Teu amor em mim transbordou. Levante a sua voz ao Senhor. Diga a Ele que você tem sede dEle. Minha alma clama por Ti. Tenho sede de Ti, Senhor. Minha alma clama por Ti. Não há outro lugar. Não há outro lugar onde só Tu tens palavras de vida eterna. Nada vai me separar do Teu amor. Teu amor em mim transbordou. Tenho sede de Ti, Senhor. Minha alma clama por Ti. Tenho sede de Ti, Senhor. Minha alma clama por Ti. Tenho sede. Nós temos sede de Ti, Senhor. Tenho sede de Ti, Senhor. Minha alma Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Senhor Deus. Aleluia, Pai. Glórias ao teu santo nome. Teus pés, eis-me aqui, meu Deus, teus lábios a adoração. Nós estamos diante de ti, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Eis-me aqui, meu Rei. Minha alma ama a ti, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus, o meu coração se rende a ti. Sobre as asas do Espírito, como águia voa, Senhor. Prosperando do teu amor, eu me mergulharei em ti. Queremos se aprofundar em ti, Senhor. Que a nossa vida venha estar mergulhada em ti, ó Pai. Porque o Senhor é o nosso Rei. E nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor. E agradecer o teu santo nome. Eis-me aqui, meu Rei. Teus lábios eu habitarei. Eis-me aqui, meu Rei. Para sempre eu te amarei. Sobre as asas do Espírito, como águia voarei, Senhor. No oceano do teu amor, eu mergulharei em ti. Sobre as asas, sobre as asas do Espírito, como águia voa, Senhor. No oceano do teu amor, eu mergulharei em ti. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Pai. Aplauda ao Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Senhor, e muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, porque pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos engrandecer teu nome, Pai. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só o Senhor, Senhor. E ser. Só o Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu santo nome. Amém, Jesus. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Agradecemos o teu santo nome. Declaramos a tua grandeza, Jesus. Tua majestade. A tua soberania. O teu governo sobre nossas vidas. Reconhecemos que tu és Deus em nossas vidas, Senhor de nossas vidas. Te amamos, Senhor Jesus. Te amamos. Queremos te louvar, Deus, por esse tempo todo que o Senhor nos permitiu ter para a glória do teu nome, Jesus. Obrigado porque o Senhor cuidou de cada um que esteve aqui durante esse tempo, Deus. Obrigado, Deus, pelo tempo de comunhão, de graça sendo derramada, Deus. Obrigado, Jesus, em teu nome. Amém. Pode se assentar. Não vou pegar, né? Isso. Ei, som. queria encerrar a minha parte, pelo menos, com vocês lendo lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vou ler apenas o versículo 12 e o versículo 13. Diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? É tempo de maturidade na nossa vida. É tempo de nos tornarmos pessoas maduras. É tempo de abraçarmos a fé cristã como pessoas maduras que nós somos. Nós não estamos um congresso de crianças, um congresso infantil. Nós estamos um congresso de pessoas adultas, de gente que já chegou o tempo de ser maduro na fé. O tempo de criança passou, ficou para trás. Nós não somos mais. Deus está nos chamando para um novo tempo como igreja. Um novo tempo. Um tempo de maturidade. É o que Ele tem trazido para nós. O tempo de sermos maduros, não sermos mais meninos. Nós não somos mais meninos. Nós não somos mais. Hoje nós somos homens e mulheres maduras que precisam pelo menos estar caminhando em direção à maturidade. E a gente tem percebido isso. Como vocês têm amadurecido, como vocês têm conseguido encarar a vida, as lutas, a sua espiritualidade de uma maneira diferente. O que a gente tratou ontem à noite acerca de eleição, é tempo de a gente parar de ter medo de discutir a Bíblia. E não tem nenhum problema a gente não concordar em tudo. Pelo contrário, é saudável que a gente não concorde em tudo. É saudável que às vezes a gente tenha discussões e pontos de vista que a gente não concorda. Porque isso nos ensina acerca de respeito, acerca de amar, acerca de suportar, né? Um dos maiores crimes na história do cristianismo foi que a igreja sempre expulsou quem pensava diferente. E a Gólgota sempre pretendeu ser uma igreja que inclui. Sempre foi uma igreja que se propôs a incluir e não excluir. Então a gente é livre aqui. Isso é poderoso, né? A Gólgota nunca vai ser uma igreja que vai pendurar uma bandeira dizendo assim: Gólgota, uma igreja calvinista. Porque não é isso que a gente tem como proposta, né? Até mesmo porque isso daí não é o que importa no dia a dia. Essa questão de chamar para si uma bandeira. Tudo que eu como pastor quero de vocês como igreja é que vocês se voltem para isso aqui. Não para aquilo que eu digo, mas para o que está escrito aqui. Apenas isso. Se aquilo que a Bíblia diz em algum momento vai quebrar as minhas pernas, e vocês vão perceber que irá quebrar mesmo, vocês vão perceber que quando for tratada escatologia, muita gente aqui vai ficar escandalizado com aquilo que a gente vai falar, porque a vida inteira aprendeu uma coisa que a Bíblia nunca disse. E às vezes a gente tem coisa que a gente crê que a Bíblia sempre disse e a gente não cria. Sempre esteve ali o tempo todo dizendo e a gente não cria. Estava ali. As coisas que eu creio, eu não escolhi crer. Eu creio porque estão aqui. E sempre fui um cara que sempre questionou muitas coisas. Mas quando a Bíblia fala, é diferente. Não foi alguém que me falou, foi a Bíblia que me falou. Então, é um tempo de maturidade, é um tempo de nós, como pessoas maduras, nos depararmos com a Bíblia, sentarmos diante da Bíblia, olharmos para ela e realmente aprendermos dela. Mas uma das coisas que eu aprendi no seminário, e essa foi toda a diferença que reformulou totalmente aquilo que eu pensava, foi que eu me vi obrigado a esquecer de tudo o que eu acreditava, basicamente. Os professores do seminário diziam para mim: esqueça o que você sabe. Esqueça. O tempo de você ser bebezinho acabou. Agora você é um cara que está indo para um novo tempo na sua vida. E agora é você que tem que descobrir por si mesmo. Vai lá, esqueça. Eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia com a minha mente vazia de qualquer tipo de preconceito teológico. Li com a minha mente vazia. Fui lá. Texto por texto, carta por carta, livro por livro, versículo por versículo, eu lendo. E aí comecei a perceber coisas, falei: cara, mas isso aqui não tem nada a ver com o que estão dizendo. Então, na fé cristã não existe cada um faz a sua verdade. Na fé cristã, nós somos um povo submetido à autoridade da palavra, à autoridade da Bíblia. Mesmo que muitas vezes tem coisas que nós vamos ler ali. E eu tenho que deparar com isso todos os dias, porque os ateus amam usar a Bíblia contra a Bíblia. E uma das coisas que me ajudou nessas respostas é que a Bíblia não está perguntando a opinião da humanidade acerca dela. É uma revelação acerca de Deus. Nós estamos apresentando Deus e a sua revelação. Se a humanidade gosta ou não gosta do Deus que nós estamos apresentando, é um problema dela e não nosso. Nós não fomos chamados para manipular a Bíblia e apresentar para as pessoas um evangelho que vai agradar as pessoas. Ah, esse Deus aí eu quero, que é o que muita gente está fazendo. Está apresentando um Deus que é um Deus que não exige nada de mudança na sua vida. É um Deus que fala para você assim: vem, não tem cruz, não tem morte, não tem arrependimento, não tem nada, nada disso mais é necessário. Apenas amor, que Deus ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama. E é uma verdade que Deus ama. Mas também é uma verdade que se não houver arrependimento, não há remissão de pecados. Uma coisa não contradiz a outra. Então, o meu desafio para vocês como igreja, para todos nós, é que a gente abrace mesmo um tempo de maturidade na nossa vida. E a gente se transforme numa igreja poderosa na leitura da palavra. Poderosa no manuseio da palavra. Vocês têm que se tornar gente que manuseia a Bíblia com autoridade. Entendeu? Que saiba responder à razão da sua fé. Eu creio porque está escrito. Eu gosto muito, não gosto do Silas Malafaia, mas uma das coisas que eu não falei que eu não ia citar nomes, né? Desculpa. Não gosto de um cara que tem bigodinho e parece o Ratinho na igreja. Não, não. Aí raspou, então não gosto do cara que tirou o bigode. Mas, então, uma das coisas que eu acho legal no Silas é quando ele fala assim: porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz, né, o problema é quando eu chego, eu acho, não é o acho que está em questão aqui, é o que a Bíblia diz. Eu gosto muito disso. E que essa seja a frase do nosso coração: a Bíblia diz. E quando a gente começou a se voltar para a Bíblia, novamente, de uma maneira assim mais evidente, a gente começou a descobrir coisas na Bíblia que começaram a confrontar o meu ministério. Começaram a confrontar algumas escolhas que eu fiz lá atrás. Começaram a confrontar decisões que eu tomei lá atrás. E a gente está voltando para um tempo mesmo de se submeter ao senhorio da Bíblia, na nossa vida, da palavra de Deus. E doa a quem doer. Tem coisa que eu não gostei de redescobrir na Bíblia. Tem coisa que eu falei: caramba, já era complicado. Agora lascou de vez. Ser pastor, hoje, na geração que está aí hoje, da forma como está hoje, é talvez o maior desafio que alguém pode enfrentar. Não queiram estar na minha pele. Mas a gente tem uma escolha. Ou a gente se volta para isso daqui, ou a gente se preocupa em ter uma igreja que vai agradar as pessoas, a fazer aquilo que essa geração quer. A gente estava discutindo um grupo de liderança ali, falando sobre isso, né? Que geralmente as pessoas vão procurar conselhos em alguém que vai concordar com ela. Então, se eu quero chutar o balde do meu casamento, eu vou procurar pessoas que vão de alguma forma me apoiar nisso. Eu não vou para a palavra mais. Eu não vou para a Bíblia. E a Jo falou uma coisa interessante nessa conversa. Ela falou assim, quando uma pessoa vem perguntar um conselho para mim, eu pergunto assim, você quer ouvir a verdade ou quer ouvir o que você quer? Se você quer ouvir a verdade, eu vou falar a verdade. Eu acho que é hora da gente ser assim, para a gente mesmo. Não é para os outros, para a gente mesmo. A gente abraçar a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Amém? É tempo de maturidade, para mim e para você. É tempo da gente parar de falar mal dos outros. Já passou o tempo. É tempo de acabar com facções. É tempo de acabar com murmurações. É tempo de acabar com tudo isso. Chega disso. Chega disso no nosso meio. Chega. Fiquei muito feliz por esse retiro. Porque foi um retiro assim bem... Apesar de que teve algumas questõezinhas assim, né? Fiquei muito feliz. Para mim, pelo menos, foi o retiro menos estressante de todos. Com exceção da comida. O resto foi uma benção. Brincadeira, viu? Eu sou simples, então não me preocupo com isso. Sei que às vezes é difícil porque você está pagando e tal. Né? Mas não deixo essas coisas me roubarem. Não deixo. É. Para mim, o mais importante é estar com vocês e para mim... Nós estamos num jejum de 40 dias, mas estamos juntos, para mim, o que importa é isso. Né? O que importa é isso. Amém? Então é o seguinte, eu vou agora abrir um espaço para a gente fazer um encerramento, para você dar um testemunho assim, do que foi esse tempo aqui na sua vida. De repente, você nem vira aqui na frente, né? Tem gente que tem medo de microfone, mas de onde você está, você pode falar daí... O que esse tempo aqui representou para você? Se foi bom, se foi ruim, se não gostou? Sei lá. Você é livre. A piscina ainda está livre. Se você não gostou, a gente batiza você. Ok? Então eu vou dar esse tempo aqui agora. Você pega, fique em pé. Para você testificar e testemunhar para a gente. Amém? Quem é o primeiro?